201, no ouvido correto, ajuste no 097, pronto para cópia? A gente está autorizado, Salvador, Galeão, via Upzulu 10, eu devo aprovar 360. Seta El, Leda, pós Leda Bridge, Monster Scepter ou via, após utilizado conforme rota apresentada no plano. Transponder 5561, controle Salvador 120.8, decola pistão 10 com primeira curva direita. Afirmo e avistando. Complete final, chame torre 98 decimal meia dúzia, bom pouso. Obrigado, até daqui a pouco. Protegimento correto, chamando para pushback estacionamento, hoje na 6201. Salvador, é o Oxenay 6310. Prossigo, Oxenay 6310. 8827, estamos com 117 a bordo, 3,50 alternando confins, confirmando 123 a bordo, 123 a bordo, Web 5827. 7, Web 5827, autorizado táxi, à sua direita, via Índia, Alfa, no ponto de cara, pistão 0, torre 1,18, decimal 62, ajuste 1,097. 1,097, Índia Alfa, lá 1,18, bom trabalho, até a próxima, Web 5827. Salvador, Oxenay 6310. Prossiga, Oxenay 6310. Autorização recebida. Gente, a informação é a vida, ajuste no 097, aguarde, número 2 para 4. Paciente. 3858, na escuta do sol? Já recebi que o plano do senhor está pronto para a cópia? Autorizado Salvador Fortaleza via Upzulu 19, nível de voo 370. Saída Momo, código, pós-código Froti. Recorda pistão 10 com primeira curva à esquerda. Transponder 5566 e o controle Salvador 120, decimal 8. Correto, chamando para pushback estacionamento a 3858. Oxenay 6310, pronto para cópia. Oxenay 6310, pronto para cópia. Pronto. Autorizado, Salvador Recife via Upper Whisk 58, nível de voo 350. Saída Puca, transição Caju. Decorda pista 10 com primeira curva à esquerda. Transponder 5563 e o controle Salvador 120, decimal 8. 6310350, está autorizado Recife pela Upper Whisk 58. Decola da 10, esquerda na Puca Caju. Controle saída 1208 e o transponder 5563. Regimento Clássico, um ponto para puxar o acionamento, hoje na M3 do Novelo. Tá lá. Salvador, muito boa noite, é o TAM 3662, nível 390, Natal. Tem aprovado 370, prefere coordenação ou mantém? Copia. Sente, a informação é Vitor, ajuste no 017, aguarde um minutinho para a cópia. Não, escuta 3662. 2685 e 2545, 5216. Com 398, solo 27, direito no 219. 219, boa. Salvador, muito boa noite, gol no 398, livrou, na sua escuta. Gol 398, boa noite, autorizado Alfa, chamante da Juliette. Alfa, vai chamante da Juliette, gol no 398. Livre decolagem, cabeceira 10, vento lance antena 6. Livre Tá 3662 pronto pra cópia? Tá pronto, prossiga. Tá 3662, autorizado Salvador Natal, via Upzulu 10, nível de voo 370. Saída Puca, Jamo, após Jamo Zipá, decorda 10, primeiro curva à esquerda. Transponder 5565 e o controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado 370, apresolando 0 para Natal. Saída Puca, Jamos e Pá. 5565 é o transponder e o controle 208 do TAM 3662. Gente, apenas confirmando, decorda a pista 10, primeira curva à esquerda no perfil da saída Puca, TAM 3662. Decorda 10, curva esquerda, 3662. Regimento que eu acho um ponto para puxar o adicionamento, TAM 3662. Câmara, 3662. Gol no 398, autorizado ingresso para a Fisco, via Juliette, portão 09. Ingresso a Juliette, portão 09, gol no 398. Era, após 2000, rua Leda, após Leda, Bridges. 360, após 2000, Leda, depois Bridges, obrigado. A sua causa, tem livre acionamento, puxa bem com a sua equipe, só chama para o táxi, gol no 885. do TAM 3662, no 08. Confirme o TAM 3662? Afirma, propõe estacionamento do 08. Sim, tem livre estacionamento, pushback, coleção aqui, pit sol, chama para o táxi, o TAM 3662. Atualizar aqui, moral, tá? TAM 3662. Com 398 na escuta do solo? O senhor já partiu pro 09? Já tá estacionado? Negativo, é o Gol no 398. Gol no 398 na escuta do solo ainda? TAM 3662 escuta do solo? Na escuta, 3662. Só confirme por gentileza. Ah, tá ok. É, o TAM, só confirme se o Gol no 39. O Bong da Gol já parcou no 09 na sua esquerda? A gente não tem visão, sim, é 08 atrapalha. Só deixa eu perguntar lá na pessoa. É, já recebi informação da cara que já parcou o 09, já tá autorizado, ok? Chama para o táxi, o Gol, o TAM 3662. Tá autorizado, 3662. Azul, Nordeste a 2000, ajustado 1017. Duna com 1017 para 2000. 2 a bordo, com fins 4 horas e 15. Autorizado táxi via Pátio, Índia, Alfa, do ponto de pé, pistão 02, 1182, edição 62, ajuste no 097, gol no 885. Salvador, TAM 3858, bloco 2, para funcionamento. TAM 3858, vai aguardar o número 2 no setor. Aguardando 3858, iniciando TAM 3662 e o Gol está parqueado no 09. Sente, grato, TAM 3662, chame para o táxi. Vamos lá. Jet 5827, chama Recife, ano 251, alternando no 3325. 3325. Comente, bom voo. No 885, autorizada a linha de cola cabeceira 10, vento ou centena 10 nós. Zero gol. Atenção 358, a transmissão está muito baixa, o senhor pode repetir por gentileza? Está levando a moto, mortos para o transplante, para o Fortaleza, a injeção da comunicação que eu coordenar com a injeção de Cadigal. Está em 3850. 7, está em 3850. O 885 decola às 38, chame controle no 208, bom voo. 208, 1885. O 362 tem o estimado para o táxi? Já está pronto para o táxi, na 362 com 87 a bordo, 3 horas, Fortaleza, alternado. Autorizar o táxi via Pátio, Índia, Alfa, ponto de espera, Torre, 1-1-2-1-62, ajuste no 0-7, o tanto 362. 0-7, Pátio, Índia, Alfa, ponto de espera, 18-6, 362. O TAN 3850, após a passagem do Airbus da companhia aérea da guarda, tem livre assinamento com o Spectrum para o táxi. Após a passagem do tráfego 3850, autorizado, está amarelo. 0, Leda, Leda Bridge, gol 1885. 070, redução a critério para aproximação, livre final ILSXR, reporte estabilizado. Reportará. Firma livre, sinal X-ray. Afirmativo, livre, sinal X-ray. Ok, Vitor Mike Charlie do setor, está toda aproximação. Tenta. 3662, a linha decola cabeceira 10, entra a centena 79. A linha decola, tá 3662. Chamei a 6310, puxa acionamento na 6 dúzia. Chamei a 6310, livre acionamento, puxa a equação, equipe de sol, chama para o táxi. Chamará. É 201, livre acionamento, puxa a equação, equipe de sol, chama para o táxi. Vila Salvador, muito boa noite. Gol 1889, para que a gente tenha informação, Victor, pronto para a Praia Galeão. Gente, gol 1889, ajuste no 097, está pronto para a cota? Guilherme, pronto para a cota, 1889. Boa noite, 889, autorizado Salvador Galeão, subia pêsulo 1-0, nível de voo 360. Saída Tael, Leda, pode ir da Bridge, onde está a Interceptor após autorizado conforme rota. Decolada pistão no 0, com primeira curva à direita, o transponder 5567 e o controle Salvador 120, decimal 8. Voo 889, autorizado Galeão, pêsulo 1-0, nível 360, na saída da Léo, Tael Linda, Linda Pinto, continua a ferrovia, escola da Bélgica, primeira curva à direita, transporte 567, controle Salvador, 120, decimal 8. Protegimento Coelho, em ponto para pushback, acionamento, gol no 889. Estabilizou 4070. 4070, agora sim, complete final, chama a torre no 8612, bom pouso. Buenas, 86. No 885, chame Recife, 1251, alternando no 3325. Recife, 1251, 3325, gol no 885. 0070, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 1779. Confirmando livre pouso, confirma o vento, por gentileza, senhora. 1079, ajuste 1097, 100 com 079. Grato. Também ajuste no 097, vai seguir o Airbus da TAM. Ok, cliente, pega a autorização, até o ponto de espera, obrigado, boa noite. PLB 1202, 5 horas e 15 de autonomia, alterna João Pessoa, está pronto para o táxi? 1202, João Pessoa, 5 horas e 20, precisa táxi sua direita via Índia, Alfa, ponto de espera, Torre, 1182, ajuste no 017, bom voo. Autorizado via Índia, Alfa, no ponto de espera da 10, Torre, 1186, né? 3258, boa. Confirmando, baixou e travou, azul, 4070. Peixe livre pouso. Livre pouso. Sabe que o Chaner 6201, nós somos em 82, 3 horas e 23, com fins. 8-2, 3 horas e 23, com fins, autorizado táxi, via Pátio, Índia, Alfa, no ponto de espera, Torre, 1-1-2-1-6-2, ajuste no 07, vai seguir o Airbus da companhia. Afirmativa, Pátio, Índia, Alfa, ponto de espera, 02, seguindo o Oceano da companhia, 6-2-0-1. Salvador, boa noite, objeto 6748, seguida Victor, cruza nível 210, desce 150. 748 da Web, boa noite, oceano a identificação, desce para 2000 pés, voando pro de Duna. O ajuste em Salvador 1017. Pro de Duna, desce para 6000, 10, 17, o ajuste, objeto. Posição 2000, autorizado, pro de Duna, 1017, o ajuste, objeto 6748. Afirmativo, 2000, Duna, aguarde somente para autorização da final ILS. Vem, aguardando. 3858, na minha escuta? Na escuta, tá? 3858. Já tá pronto? Afirmo. Ali mantém. Ali mantém o 90, 3850, tá? 070, sala 48, direita no 219. Direita 219, azul 4077. Após a rolagem do tráfego da TAM, será ali mantendo a 310. Após o TAM, ali mantendo. Azul 470, boa. Autorizar táxi Alfa, chamante a Juliette. Prossegue via Alfa, chamante a Juliette. Azul 470. Após a rolagem do tráfego da companhia, ali mantém. Após a rolagem do tráfego da companhia, ali mantém, 601. Sim, 2545, 3662.